é foguetado, é foguetado, é foguetado, é foguetado, foguetado, foguetado, foguetado, foguetado, foguetada. É hora da foguetada. Fugue, fugue, fugue, fugue, fugue, fugue, foguetado. Fugue, fugue, foguetado. É hora da foguetada. Fugue, fugue, fugue, fugue, fugue, fugue, foguetado. Fugue, fugue, foguetado. É hora da foguetada. Na madrugada, na favela, mamada se desintoque. De calcinha pequenininha, à procura de piroca. Os amigos tão cheios de ódio, cansado de trocar tiro. Elas são a solução e a alegria dos bandidos. Eu desenrolo pro patrão, a base não fica abandonada. Porque quando amanhecer é a hora da foguetada. Fugue, fugue, fugue, fugue, fugue, fugue, foguetada. Fugue, fugue, foguetada, foguetada, foguetada. Olha a sequência. É foguetada, foguetada, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. É foguetada, foguetada, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Fugue, fugue, fugue, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. É foguetada, é foguetada, é hora da foguetada. É foguetada, é foguetada, é foguetada, é hora da foguetada. Na madrugada, na favela, a mamada se desintoque. De calcinha pequenininha, à procura de piroca. Os amigos tão cheios de ódio, cansado de trocar tiro. Elas são a solução e a alegria dos bandidos. Eu desenrolo com o patrão, que a base não fica abandonada. Porque quando amanhecer é a hora da foguetada. Fugue, fugue, fugue, fugue, fugue, fugue, foguetada. Fugue, fugue, foguetada, foguetada, foguetada. Que isso, hein? É foguetado, foguetada, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. É foguetado, foguetada, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Fugue, fugue, fugue, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. É foguetado, é foguetado, é hora da foguetada. É foguetado, é foguetado, é foguetado, é hora da foguetada.